Federal 9979, tráfego na final em Arbor da Via, né? Com observe o fundo do tráfego, pode utilizar da linha A e manter. Pode o fundo da linha e manter. Federal 9979. Federal 9979, declaro 40, controle 208, no viagem. 208, bom serviço, Federal 9978, obrigado. Muito boa noite, Geral 9979. Geral 9979. Via Selvo, Uno. Sessão 340. Via Selvo, Uno, 340, autorizado, 9979. 084, clear, line up and wait. Controle Salvador, muito boa noite, é o azul 4959, passando 1600 metros. Coral 1 Alfa, vigilância, 4959. Coral 1 Alfa, ciente, vigilância, o 4959. Pesada, o vento 1 4 0 graus, 19, 17, quando o ponto é quase cruzado. 7 tudo pronto, autorizado, decolagem do DTS-4. Qual o número 3? 723. Departure, Monoide, Departure 84, Apuca, Departure. Europa 084, radar contact on departure, climb to top level 350 via Apuca, Departure, Departure Transition. 9350 via Apuca, Departure, Departure Transition, Europa 084. Liberal 9979, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, caso negativo 123, decimal 8. 25, 1238, obrigado. Boa noite, Liberal 9979. Alô, alô. Boa noite, tá? 3305, quanto espera? Tá 10, pronto. 3305, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. Chame torre 1198, decimal 95. 1995, até logo mais, gol 1354. Torre Salvador, boa noite, gol 1354, GDS 10. 1354, é Ponte Índia Serra, baixar a trava. Passará Índia Serra, gol 1354. Azul 2774, Equador 249, controle 1208, meu velho. Controle 208, Azul 2774, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 2774. Azul 2774, contato com a data da colagem, se você sair da Coral, Polo Bravo, para o meu voo, 1160. Coral, Bravo, em ascensão, 1160, Azul 2774. Com 3600, está autorizado a final do procedimento de ILS, a pessoa que chama 0, você fala 217, altimetro 1017. 1017, livre ILS, pista 10, desce para 2000, tá? 3600. Passando em Índia Serra, gol 1354. O 354, pista 0, foi autorizado, 50 graus, 12 graus, 1837, foi autorizado. Foi autorizado, gol 1354. seguir. 1723, está autorizada a final do procedimento LF a substituição 0, desce para 210, altura 307, na sua velocidade 180 nós, tráfego que está sendo na aproximação, agora 10.012 de milhas, contor 320217. Gente, grato, autorizado o procedimento LF, por mais estabilizado, reduzindo. São 3600, chama a torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Aposto. Torre está 3305. Estou com a nossa companhia 6 milhas afora agora e está com 180 mais de graus. Só um instantinho. Sim, tem condições de decolar de imediato sem parada. Deixa eu sair. Tá ok. Vamos aguardar o voo liberar, vai esperar na penúltima. Só um instantinho. Tá certo, obrigado. Então, Rodolfo, boa noite. Eu tenho 3600, aproximação será o pistão 0, passou o marcador externo. Gente, traz para o estado, continua a aproximação, acho que pistão 0 livre. 3600. Volo 354, sol 53, direita, Fox Trot 219. 3359, 354. Para a velocidade de aproximação, chame torre 118, decimal 95. Descendo 295, obrigado, senhor. Torre, muito boa noite. Clono 723 estabilizado, X-ray da 10. Boa noite, Golo 723, a partir de 7 baixar travado, número 2 para o ponto, tanto precede a Golo da Pan em torno de 2 milhas para cada ser humano. Tem gente que tem mais um de casa aqui, vai reduzir o voo no 723. Contact now, receive feather, 126.85, if unable 125.45. Contact now, receive 126.85, unable 125.45, for 5, for 4, for 5, for 4, for 5, for 5, for 5, for 5, for 5, for 5, for 5, for Azul 2774, após Coral, voo direto Raíra. Após Coral, direto Raíra, Azul 2774. Correto. Bom, Azul 4959, solicita 60, final. 7 livre, voo do 1-0, voo no 737. 4-3-3-0-5, passo na curta final, 737, voo após a passagem do lado ali, meu Deus. Após a passagem do gol ali, mantém, tá? 3305. por favor, boa noite, para a verificação. Dessa via chegada até média 1 para o meio de voo 050. Ajuste a agenda 1017. Direita, Foxtrot 219. Direita, Foxtrot 219. Obrigado, Sérgio 723. Vento 1,50 graus, 129, altíssimo 07, decolagem autorizado. Iniciado, está 3,305. Azul 4959, serviço radar encerrado, 59 milhas, sudoeste de Salvador, mantendo esse voo no 40, chama agora o controle e é os 120 decimal 1. Bom, 098, está autorizado a nossa procedência elétrica que se chama 0, que se para 2 ou 3, altimetro 1-0, 1-7, reforço para 2-0. 2-1-17, camarada, está autorizado a nossa chama agora o centro Recife, 1-2-0-8-5, caso negativo 1-2-5-0-8-5. 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5, tá? 3-3-0-5, boa noite. Azul 274, serviço radar encerrado. Leia 0 milhas, sudoeste de Salvador. Vou para o meio do voo com o número 0 e chama agora o controle. Ilhéus, 120, decimal 1. 8, missão 1, 1, 4, direita, via Foxtrot, 1, 2, 1, decimal, 9. Direita, Tá 4738, vento 140 graus, 49, altitude 1017, decolagem autorizada. Essa luz branca ficou bonita, né? a terminação. Vamos lá, obrigado. Controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada para o Palmeiras 1 para o número 0050, ajuste a zona 1017. Salvador, boa noite, André, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4738, chama agora o centro Recife, 126-85, ou 125-45. 25-25-5, boa noite. Fundo, fundo 8, décima 9 e 5. 2, boa noite, troca de estado, checa o trem de pouso, vento 150 graus, 12 de nós, 807, pouso autorizado. Momento 17, pouso autorizado, relaxar, travar, 3, 1, 5, 2. 3152, no solo aos 28, mantém essa frequência, táxi autorizado 71, portão 10, portão 10. Aqui vai ser o portão 10, no circuito 3152, boa noite. Boa noite. 974 está autorizado, final de procedimento ILS, que se chama 0-2-3-1-5, altimetro 0-1-7, reporte estabilizado. Autorizado ILS, 3-2-3-1-0-1-7, chegada em 0-7-4. Controle Salvador, sem identificação dessa via, chegada com o Medivuno para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 057. Autorizado de preparador, confirmando qual o contrato? Chamada 224, está autorizado a ser tido pelo controle Aracaju para o nível de voo 150.